A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, estamos iniciando mais um Programa Legal, juntinho com você nesse exato momento, aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região. E vamos iniciando esse Programa Legal com muita notícia, informação, entretenimento e diversão para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são exatamente 9 horas mais 4 minutos. Você quer ouvir aquela música especial? Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal? Você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos iniciando esse Programa Legal com sucessos especialmente para você. E vai aí dois seletos sucessos nesse Programa Legal de hoje para todos os graduando em comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda aqui na Estácio Nova Friburgo, diretamente da Rádio Estação. Esse Programa Legal, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor.

Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos seguindo em frente com esse Programa Legal. E nesse exato momento, você ligadinho pode participar pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com ou pelo Twitter, @programalegalbr. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Governo descarta ampliar prazo para municípios acabarem com lixões. O governo federal não vai dar mais prazo para que os municípios acabem com os lixões e passem a armazenar os resíduos sólidos em aterros sanitários. O prazo acaba no próximo sábado, dia 2, mas até agora, menos da metade dos municípios contam com um destino adequado do lixo. Ataques israelenses matam 13 palestinos. Mais 13 palestinos morrem hoje, dia 31, na faixa de Gaza, em consequência de ações militares israelenses, informou o portal Voz dos Serviços de Emergências Locais. Com isso, sobe para 1.435 o número de palestinos mortos desde o início da ofensiva militar israelense na região. Aécio promete reduzir ministérios e dar atenção especial ao Nordeste. O candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, prometeu hoje, dia 31, que, se for eleito, dará atenção especial ao Nordeste, visando a reduzir as desigualdades regionais, que só diminuíram se forem tratadas de forma desigual. O Nordeste merecerá uma atenção toda especial, não na campanha, mas no governo. Levaremos o exemplo do que fizemos em Minas Gerais, onde no final do nosso mandato tínhamos gasto 3 vezes mais per capita na região mais pobre de Minas do que nas regiões mais ricas. Você só diminui as desigualdades tratando os desiguais de forma desigual, disse em entrevista à imprensa. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de notícias de esporte nesse exato momento. Agora vamos falar do Flamengo, viciado em por quê? Luxemburgo processa a revista e perde 2 vezes. O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo sofreu no início deste mês a segunda derrota consecutiva em um processo por danos morais que move contra a editora da extinta revista ESPN. Ele já entrou com um novo recurso para levar o caso para o STF, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Em novembro de 2010, quando Luxemburgo treinava o Flamengo, o periódico publicou uma reportagem que afirmava, que o rendimento do treinador vinha caindo em virtude de seu vício no jogo de pôquer. Felipe se lesiona e é baixa em viagem do Flamengo. Goleiro da base é convocado. O goleiro Felipe está fora da viagem do Flamengo para Santa Catarina, local da partida contra a Chapecoense no próximo domingo às 16 horas. O técnico Vanderlei Luxemburgo deixou o atleta fora da delegação rubro-negra por causa de uma lesão nos músculos da coxa esquerda, com a necessidade de levar 3 atletas da posição por causa da longa viagem. Lucha convocou o jovem João Paulo. Fla usa exemplo e muda o plano para chegar a Chapecó, mas desagrada Lucha. O Flamengo teve que mudar os seus planos para a partida contra a Chapecoense às 16 horas deste domingo. Ao invés de ir para Santa Catarina na véspera do jogo, terá que fazer a viagem na manhã desta sexta-feira. A diretoria tomou tal medida a partir de exemplos de rivais no Campeonato Brasileiro que tiveram problemas para chegar ou sair da cidade catarinense de Chapecó. Notícias do Cruzeiro. Na verdade, notícias do Cruzeiro e Botafogo. Cruzeirenses não veem vantagem em enfrentar o Botafogo em crise. Enquanto o Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro com folga, o Botafogo, adversário de sábado no Maracanã, está mergulhando em uma crise e os jogadores estão com salários atrasados. Os cruzeirenses se solidarizam com os companheiros, mas não esperam vida fácil em virtude dos problemas do rival. O lateral esquerdo Egídio revela que já passou pela mesma situação em outros momentos. É complicado a gente trabalhar no dia a dia para esperar receber no começo do mês. Graças a Deus, no Cruzeiro paga direitinho, mas já passei por essa situação, já prefiro nem entrar em detalhes, que foram coisas do passado, disse o jogador. CBF demite diretor após séries de confusões em sistemas de registros no Botafogo. A CBF demitiu no início desta semana o diretor de registros da entidade, Luiz Gustavo Vieira. A decisão foi tomada após uma série de problemas e reclamações dos clubes em relação ao sistema eletrônico do Boletim Informativo Diário, BID, que dá condições aos jogadores para atuarem em seus clubes após transferências. Notícias do Fluminense. Henrique admite fase de readaptação no Flu e prevê forma ideal em 2 semanas. O zagueiro Henrique é um dos responsáveis pela boa fase da defesa do Fluminense nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas ainda não se vê na forma física ideal. O jogador admite que ainda precisa se readaptar ao futebol brasileiro e espera reencontrar o time em até 2 semanas. Botafogo usa plano contrário de rivais e rejeita Maracanã por crise financeira. O Botafogo, afetado por grave crise financeira, organiza os últimos detalhes para fechar parceria com Brasília e mandar clássico com Fluminense no estádio Mané Garrincha. O caminho tomado pelo presidente Maurício Assunção de abandonar o Maracanã na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro é uma tentativa para o clube arrecadar mais com o duelo disputado na capital federal. Ambiente político ferve no clube e Vasco tenta blindar seus jogadores. Notícias do Vasco. O conturbado ambiente político do Vasco eclodiu de uma vez por todas com a proximidade da eleição, após a última decisão judicial foi mantida para 6 de agosto. Os jogos se tornaram uma oportunidade de comício para os candidatos e o departamento de futebol tem, dentro do possível, tentado blindar os jogadores. Ponte Preta confirma a lesão de volante e critica entrada de jogador vascaíno. Aleph não

faça o curso de jornalismo na Estácio Friburgo. Aqui você de fato aprende o jornalismo na prática. Parcerias com diversos veículos de comunicação da região. O Núcleo de Comunicação tem à disposição do aluno laboratórios equipados com a tecnologia de ponta para a prática da profissão. Jornalismo é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo de oportunidades aqui no Programa Legal. Vaga de jornalista freelancer em Nova Friburgo. O portal Guia na Internet está contratando para jornalista freelancer em Nova Friburgo. Segunda vaga de hoje é ajudante de motorista ensino médio completo em Nova Friburgo pela empresa Rodando Legal. Mais uma vaga, motorista operacional em Nova Friburgo também pela mesma empresa Rodando Legal, e atendente Grupo Via Varejo, caixa, isso mesmo, em Cachoeiras de Macacu, município de Cachoeiras de Macacu. Então, quem é de Cachoeiras de Macacu, fique atento a esta vaga. Auxiliar de representação na empresa CW Comércio de Folheados Limitada, em Nova Friburgo. Assistente social no grupo Legião da Boa Vontade, em Nova Friburgo. Vigilante feminino no grupo Hércules Vigilância e Segurança Limitada. Caixa bancário na empresa só sei que a vaga é em Cachoeiras de Macacu, mas mecânico de autos confidencial, a empresa não divulgou o nome, e vigilante masculino também, Nova Friburgo, pela empresa Max Segurança. Você que quer concorrer a uma dessas vagas, acesse o portal indeed.com.br. Cadastre o seu currículo, ou se você já tem o seu currículo cadastrado, atualize o seu cadastro, candidate-se a uma dessas vagas e boa sorte. Essa é a dica de empregos aqui do Programa Legal. E também apenas um estágio aberto aqui para a secretária administrativa, também pelo portal Indeed. Você entra lá, atualiza ou cadastra o seu currículo. E aqui pela Estácio Nova Friburgo, para os graduandos, vagasestacio.com.br. Vai lá, cadastre ou atualize o seu currículo e dispute a uma das vagas que se encaixa ao seu perfil. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. E vamos seguindo de Programa Legal nesta noite. Mais sucessos para vocês nesse exato momento. Eu gostaria de mandar nesse exato momento esta canção para Marina Turley, para Isabelle Noilima e Vitória França, e também para Kelly Souza, para Cláudio Melo, para Steve Brandão, para Wallace Chaves e para todos os graduandos em comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda. E não se esquecendo também da querida amiga Gleice Paz, também da Lidiane Gabri e também da Kalina Ribeiro. Vai aí esses sucessos para vocês. E também para o meu amigo Rafael Seabra, vai aí esse sucesso especialmente para vocês. Continue ligadinho aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Por aqui a música não para. Sabe

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu aí esse seleto de sucessos aqui no programa Legal. E já chegando próximo ao final desse programa, vamos rapidamente a previsão do tempo. Previsão do tempo para Cordeiro. Quinta-feira, nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Mínima de 11, máxima de 20. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 10, máxima de 21. Sábado, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam ao decorrer da tarde. Mínima de 8, máxima de 23. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 10, máxima de 25. E na segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 12, máxima de 25. Cantagalo, quinta-feira nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 12, máxima de 21. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 11, máxima de 22. Sábado, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 9, máxima de 24. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 11, máxima de 26. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 13, máxima de 26. Cardoso Moreira, quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 16, máxima de 26. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 15, máxima de 29. Sábado, sol com algumas nuvens, não chove. Domingo, corrigindo rapidamente, e a temperatura mínima de 16, máxima de 31. No domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 17, máxima de 32. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 18, máxima de 34. Nova Friburgo, na quinta-feira, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 7, máxima de 15. Sexta-feira, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Algumas nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 6, máxima de 17. Sábado, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 9, máxima de 19. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 10, máxima de 21. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 9, máxima de 23. Cachoeiras de Macacu, quinta-feira, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 10, máxima de 25. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 11, máxima de 27. Sábado, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 11, máxima de 27 graus. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 12, máxima de 28. E na segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 14, máxima de 30 graus. Essa é a previsão do tempo de Nova Friburgo e região serrana. Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. E já chegando ao término desse programa legal, gostaria de agradecer fortemente a cada um de vocês que vão prestigiar na íntegra pela internet, nas redes sociais, o programa legal, a qual você acompanha lá pelo Facebook, o meu Facebook, Flávio Viana, pelo grupo Programa Legal, onde você vai curtir esse programa também. E também você vai curtir pelo Twitter, @programalegalbr. Você tem essa possibilidade de ouvir esse programa na íntegra, depois e também nas demais redes sociais. Agradeço a todos vocês e até segunda-feira com mais uma edição desse meu, seu, nosso Programa Legal. E até breve! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista